Nosso tema de hoje é a necessidade de renascer. A vida, ela é feita de ciclos. Não tem nenhuma novidade nisso, né? São ciclos maiores, ciclos menores, ciclos que muitas vezes duram uma vida. A reencarnação, a encarnação é um grande ciclo, mas existem outros bem menores, em que nós fechamos eles de uma forma mais rápida. E interessante que cada ciclo só se fecha, ou melhor, cada ciclo só começa quando o anterior se fecha. Então é preciso que termine um momento para que comece um novo. Então a gente vai entendendo um pouco mais o que quer dizer esse renascer. Porque renascer não é só reencarnar. É bem mais do que isso. Eu falei em ciclos maiores, menores, em ciclos diários, às vezes. Que o mais importante do que isso é o nosso entendimento sobre isso. A percepção que nós temos que ter de que alguns momentos precisam ser encerrados. Algumas atitudes precisam terminar. Algumas posturas devem ser abandonadas para que a gente comece a fazer coisas novas e diferentes daquilo que nós viemos fazendo. Jesus disse, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando ele falou isso, ele estava cercado por várias pessoas, pessoas entendidas naquela época, sacerdotes judeus que conheciam todo o texto judaico, toda a questão que dominava os cultos, as igrejas. E eles não entenderam o que ele quis dizer com isso. Como assim nascer de novo? Será que eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Não entenderam o que ele quis dizer e ficaram presos na questão material do nascimento. E aí depois ele explica, e depois dentro do Evangelho a explicação é muito mais ampla ainda. O que significa essas palavras dele de que ninguém vai poder ver o reino dos céus se não nascer de novo? Quantas vezes nós ouvimos dizer que quando nós morrermos, nós vamos para junto de Deus? Não é uma contradição com isso que foi dito por Jesus? Onde é que está o ponto para a gente se basear? Se basear naquilo que ele quis dizer através dessas palavras. Porque o renascer, essa necessidade que nós precisamos de deixar que esse homem velho, não de idade física, mas de conceitos, de concepções, de conduta, ele deixe espaço, ele saia para que o novo surja. Eu preciso ser diferente. Cada um de nós precisa disso. Nós precisamos ser outro. Nós sabemos disso porque tem coisas que nós repetimos e que nos mantém ainda atrelados a questões rudimentares, involutivas, questões primitivas de nós mesmos. Quantas vezes o nosso instinto ainda fala mais alto do que a nossa razão, do que o nosso sentimento? Quantas vezes no nosso dia, se a gente não quiser falar de nós, a gente pode pegar exemplos que são colocados a todo momento à nossa frente. O primitivismo ainda é muito forte. Por que isso? Por que nós temos essa dificuldade de romper, né? A gente sabe das questões materiais que elas são fortes, que elas são atrativas, elas são puxadas para dentro de uma forma muito forte mesmo. Mas se nós acreditamos que essa vida é uma passagem, que a verdadeira vida é a do espírito, que esse corpo fica e que o que vai continuar é o espírito que habita, eu estou agindo durante o dia para eu espírito ou para eu corpo? Nas minhas atividades que eu faço todo dia, nos meus desejos, nas realizações deles, a qual que eu estou olhando O ser eterno ou esse ser temporário? Então, é realmente necessário que nós renascemos para poder deixar para trás essas questões todas que ainda nos aprisionam. A reencarnação, ela não é uma lei, como muitas vezes até se interpreta. Ela é uma coisa tão natural, um processo tão natural, que ela se coloca como uma lei. Mas se ela fosse uma lei, nós reencarnaríamos eternamente. E, na verdade, nós vamos reencarnar enquanto a gente precisar. O que é precisar? O que eu preciso fazer enquanto eu estou reencarnado? Além de aprender. Algumas pessoas, às vezes, têm uma visão um pouco amarga da vida e acabam vendo esse retorno, que é a reencarnação, de uma forma muito dura, triste até, porque acreditam que estamos aqui para pagarmos por erros cometidos, para sermos castigados por condutas de vidas passadas e de que através disso a reencarnação acaba sendo então, como até se usa muito um termo oriental que é o karma, né? A gente apropriou ele no nosso dicionário, mas de uma forma incorreta. Então, acredita-se que tudo que estamos passando de negativo, sob o meu ponto de vista, é o meu karma. Mas eu falei que isso é uma forma amarga e triste de ver a vida. Porque, através dessa visão, eu não consigo ir para frente. Eu não me desato daqueles nós que eu criei. Eu tenho que ter uma postura ativa. Uma postura de, eu tenho esse problema, eu tenho que resolver ele. Ah, mas é muito difícil. Eu não consigo. A vida é muito dura. Tu fala porque para ti é fácil, mas se tu estivesse no meu lugar, tu não conseguiria. Quantas vezes a gente já ou falou ou ouviu isso? Mas também a gente tem frases que elas vêm em contrapartida de tudo isso. Há nenhuma cruz mais pesada do que possa carregar. A gente, em cada vivência, em cada ciclo reencarnatório, a gente se depara com situações que nós possamos dar conta. Porque tem muita coisa. Tem muita coisa vivida já para ser resolvida ou entendida. Mas, nesse momento, eu tenho uma capacidade para ver algumas. E essas algumas, eu não posso ficar me escondendo delas. Porque elas são minhas. Então, esse renascimento, muito mais do que a reencarnação propriamente dita, é um renascimento de propósito, de atitude. Propósito é o que eu quero. O que eu quero? O que eu me proponho? Eu tenho que rever isso e reformular. E atitude é aquilo que eu venho fazendo e que eu tenho que perceber que muitas coisas não são boas e eu também tenho que modificar. E através desse renascimento, desses propósitos, dessas atitudes, nós vamos vencer, aqui como diz aqui a frase, ó, nós vamos vencer aquela luta comigo mesmo. Eu vou vencer a mim enquanto tendências negativas, tendências materialistas, de apego, de visão estreita. É isso que eu tenho que fazer. É nesse ponto que eu tenho que ressurgir e ir além. Porque a vida, ela não é boa e ela não é ruim. São os nossos pontos de vista que dizem que vida boa ou que vida ruim, que vida difícil. Mas todos nós temos o mesmo ponto de partida. Todos nós estamos nesse momento não só para rever o nosso passado, mas para contribuir com o presente e com o futuro. Eu já falei várias vezes que tudo que nós temos hoje, principalmente na questão material, a gente pode dizer, mas também na questão intelectual, alguém fez, alguém se importou, criou e apresentou e deixou de herança para toda a humanidade. E a gente só se beneficia disso. Então nós temos que também nos colocarmos dentro desse processo que é o mundo, que é a vida, e assumirmos a nossa posição de co-criadores. Deus é o Criador, mas Ele nos colocou dentro dessa esfera para que nós possamos uns aos outros nos auxiliarmos. Eu citei o exemplo, né, daqueles que fizeram tanto. Então, dentro disso a gente se baseia. Eu vejo como uma visão otimista, porque senão, o que seria? O que nós esperaríamos da vida se nós não tivéssemos essa esperança e essa possibilidade de a cada dia ir fazendo o nosso caminho? Nós estamos abrindo a nossa estrada todos os dias e escolhendo para que lado nós estamos indo. Se não está bom, nós temos que voltar e trocar o rumo através desse renascimento. Mas se estiver indo bem, vamos em frente. É por aí. Então, é a reflexão que a gente aproveita para repensar sempre um pouco mais sobre a nossa vida. Eu copiei uma frase que está escrita no túmulo de Allan Kardec, que diz, ela engloba um pouco de todo esse pensamento que a gente colocou: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Ou seja, vamos, voltamos, mas sempre progredindo, sempre melhorando, sempre aprendendo. Essa é a lei, é para isso que nós estamos nesse momento aqui. E cabe a cada um de nós, então, fazermos o melhor que nós podemos, com muita vontade, com determinação, e aproveitando todo o amparo que nós temos espiritual, que sem dúvida é muito grande.